Paulo, TAM 3567, pronto para o táxi, 4 horas e 23. TOB de 117, alterna confirme. Confirme a alternativa? Confirme. Gente, TAM 3567, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 009, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 86, obrigado, TAM 3567. Salvador, gol 1865 para o táxi, estamos com 56 a bordo, 56 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. Gol 1865, ciente, vai dar passagem ao Airbus ATAM após Índia e Alfa no ponto de espera, torno no 86, ajuste no 0, ajuste no 009, bom voo. ANF, Golo 601. Alô, para o táxi, o trip 5415 está com 56 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador. Gente, trip 5415, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 009, bom voo. Obrigado, Juliette Alfa está na 186, trip 5415. Tem livre pouso 1-0, vento 100 graus com 12 nós. Livre pouso 1-0, vou na mesa agora. Gente, aposta em direção CTR, Mike, é cobrido. Controle Salvador, boa tarde, Rondomiano 2. Rondomiano 2, boa tarde, identifique, chegada é a Mari, desça ao 050. 050, identificou e vamos fazer contato com a gente. Sem problema. Vem meu papá, prossiga. Ao momento eu vou checar no sistema WISC, Novembro Papá. É, correção, já recebi a DLA 1945. Mantém a autorização, chame no 86. Azul 4206, puxa acionamento 08. Azul 4206, livre pushback, acionamento, chame e táxi. Deixa chamar. Trip 5415, na escuta. Trip 5415, na escuta. Chamou 5415, senhor? Afirmo, é só confirmando, o senhor vai à retaguarda do Boeing da Gol, ok, na Índia. Afirmativo. Tipo 4206, puxa. no portão 08. Após o tráfego na curta, ali mantém, 3567. Após o tráfego, ali mantém, pressão no zero, para 3567. Solo 36, libera a direita, time solo 219. Direita 219, solo, gol no 601. Gol no 601, me livrando na Eco. Gol no 601, no táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 601. Zero graus com 14 nós, sem livre decolagem, 3567. Já decolagem no zero, 3567. 90, Aracadive. Ok, só confirme a hora do plano. Para os 30 da presente. 20 da presente. Ok, 1920. Copia, Whisky Luzulu. Prontíssimo. Whisky Luzulu, Aracaju 090 aprovado via Golf 677, decolada pista no 7, curva esquerda, saída Conde. Transponder 0264, controle 1 no 9, decimal 352, 9 86. Da Conde, por curva pela Golf 677, marcando a 0264. 466-1935 e nossa querida torre 118-6 para acionamento, tá? É o Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu está confirmando o nível 090. Confirmamos, 090. Whisky Kilo Zulu, cotejamento correto para acionamento táxi turno no 86, confirmando o PAT 4? Confirmo o PAT AD, tá? Ok, PAT 4, chame a turno no 86. Zero saída gole. Boa tarde, saída gole, sobe ao 380-3567. Para prosseguir na descida, gol número 2. Confia pro controle? Para prosseguir na descida, gol número 2. Número 2, prossiga para 2 mil pés, 1009, livre LS. Boa linha de mil pés, 1009, dois da LS. Zero, chega agora. Não, um daqui de dentro, esse é o supervisor daqui de dentro. Mas o azul e o Juliette passam 7, não é agora. Passa essa mensagem para seu. Me chame para ingresso no 7, o Whisky Luzulu. Torre 3545, ponte espera da 0 para 11. Gol no 856, autorizado decolagem, 1 no 1 15 nós. Ele entrou no carro, 5415. 5415, após rolagem do gol ali, Matei. Decolado aos 40, controle 1935. 1935, nós 5. Mantenha, ponto espera azul 4206. 90, saída PUCA. 856, suba ao 390, saída PUCA, vigilância. Graus com 13 nós. Segunda colagem, 354, nós. Ciente, Juliette, Tango, Zulu, desça para 3.009. 3.009, Zulu. 856, copiou o controle? Só mandou boa tarde, gol no 856. Gol no 856, copiou o controle? Agora sim, senhor. Ok, com... noite 56, suba ao 370 restrito, saída PUCA, vigilância. 370 restrito, PUCA, vigilância, voo no 856. Tan 3567, voo na Pro de Ofito. Direto Ofito, Tan 3567. Azul 4206, ali mantém. Ali mantém 4206. Juliette, Tango, Zulu, reduz para 1509. Zulu 150, agora Zulu. Trip 5415, decolado aos 42, controle 119, decimal 35. Controle 119, decimal 35, trip 5415. Capista, gol número 2. Número 2, ciente, complete o LS, chame torre no noite, decimal 6. 86, bora. Juliette Tango Zulu, desça para 2.000 pés, 1.009, livre LS, está seguindo o Boeing 738 da Gol, 5 milhas à frente. Seu, 2.009, está livre LS, Tango Zulu. Controle, Mike Acuvita, ingressou a descida. Ciente, Mike Acuvita, reporte para a descida. Contará a descida ali, Controle Salvador, trip 5415, decolando o perfil da DAEL, tração aliada. 5415, contato radar, suba 1 no 60, saída da DAEL. 1 no 60, autorizado, perfil da DAEL, trip 5415. Para decolagem, o azul 4206, vento 100 graus, 14 nós. Livre 4206. Golf, Mike, X, vai pro siga. Puff Mike X-Ray, suba inicialmente para 145, acione 5404, por gentileza, POB, autonomia alternativa. Alternando Mossoró. Autonomia? Autonomia de 5 horas. Grato, aguarde coordenação com o centro para voar direto Fortaleza e o nível final com 250. Cliente, grato. 5, controle 1935. Boa tarde, contato radar, subou 370, saída Puca. A 1730 está cruzando 200 para 140 na prova de Alagoinha. Livre acionamento time táxi, isso em novembro, papá. Bom meio. Muito bem, obrigado, amigo. Boa tarde. Controle, boa tarde, azul 4206. 4206, subal 370, saída Puca, vigilância. 370, Puca. Vou cancelar e prosseguir para 17. No zero, amigo. Ok, número 2 para pouso, aguarde autorização, o Juliette Tango Zulu. Positivo, aguarde. 6720, identifique chegada a Bonf, desça para 4000 com 1009. 4000 com 1009, 720, identifico. Puff Mike X-Ray, por gentileza, qual seria pro ideal para Fortaleza? 026 para o Golf Mike X-Ray. Ok, autorizado na presente, direto Fortaleza. Livre extensão 250, Golf Mike X-Ray. Está presente para Fortaleza, livre extensão, Golf Mike X-Ray, grato. Está 3567, chame Recife, 1288, alterno 3325. 288, 3325, boa tarde, está 3567. Controle o Mike X-Ray do Ponto Céu, DC. Mike Acovito, 500 pés, reporte Itapuã. 500 pés, reportará Itapuã, ouvido. Ok, táxi até a Papá e mantenha a posição, aguardando para o ingresso. Isso que em novembro é Papá. Livre o táxi, doutor? Livre o táxi, até a interseção Papá e aguarde para o ingresso 197. Ok. 206, sub inicialmente restrito, nível 350. Restrito 350, 4206. Gol no 856, chame Recife, 12685, alterno 2545. 2625, obrigado. Gol no 1002, solo 47, time solo 219, Oliveira. 219, Oliveira, gol no 1. Mantenha, o uísque 9 é papá. Mantenha até que seja papá. Juliette Tango Zulu, autorizado pouso, vento uma centena com 13 nós. Autorizado pouso, 190, Tango Zulu. Chegada Mari, desça ao 050. Boa tarde, descida 050 na Mari, 3894. Quilo do Lula, livre decolagem, uma centena, 14 nós. Controle Salvador 3545, só em sintonia final 180. 5415, aguarde coordenação com o centro. A sua escuta, senhor, obrigado. Negativo, 6720. Mantendo posição na Taxway Delta. Whisky Kilo Zulu decolado aos 50, chame agora o controle 119, decimal 35, até a volta. Reposta alinhado e pronto, ao no 7, Whisky November Papá. Whisky Kilo Zulu copiou a torre. E a Alfa, dando passagem ao Boeing da Gol, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa. E na vertical do farol de Itapuã, curva à esquerda, para o circuito pela direita da 17. Chama cruzando a final da 10. Mike, é com o Vitor. Vitor, chamará cruzando a final da 10. Na 3894, reduza para 2209. Reduzindo 229, na 3894. Fazer boa com 1273. Já. 1273, identifique, chegada é a Bonf, desça para 4000 pés, 1009. 4000 pés, 1009 na Bonf, com 1273. Decolagem, vento de 100 graus, 14 nós. Suba 180 direto, Ilhéus. 180, reautorizado, pro de Ilhéus na presente, trip C4 no centro. Azul 4206, chame Recife, 1-2685, alterno 2545. 2-2545, obrigado e boa tarde. Decolado ao 53, controle 119, decimal 35. 935, botão. Juliette Tango Zulu, táxi via Juliette Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec, reporte para o cruzamento. Totalmente visual, vai atingir 4.000, 6720. 6720, desça para 2.000, 1.009, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. 2.000, 1.009, vai chamar no ILS. Pode voar pro 185. Autorizado pro de Duna. Duna, 720, obrigado. Tá um pouco atrasado. Tá no solo controlado, Mike. Solo 55, estacionando a frequência livre. Mike, é com vida. C4105, chame centro Recife, 1288, alterno 3325. 1288, 3325, boa tarde. Ingressando na final, 6720. 6720, informe no LOC. Vai, chamando o LOC, o 20. Alto. Com 602, cruza o 200 para 150, tá na posição Judas, temos a Sierra. 1602, identifique chegada Mari, desça ao 050. Mari 050, 5602. Papá Romeo Golf, Mike X-Ray, chame centro Recife, 12685, alterno 2545. Golf Mike X-Ray, Salvador. Golf Mike X-Ray na escuta. Chame centro Recife, 12685, alterno 2545. 5245, Golf Mike X-Ray. Rotan 3894 vai atingir o 050. Rotan 3894, desce para 2000 pés, o ajuste no 009, autorizado LS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado no localizador. Se a gente desce para 2009, vai reportar no LOC, o da 3894. Objeto 6720, confirme estabilizado. Afirmativo. Complete final da minha torre, no 186. 186, até daqui a pouco. 2 Salvador, Webjet 6720 na final da 1-0. Baixo, 2 Salvador. 6720, sem livre pouso, 1-0, uma centena com 10 baixos. Livre pouso, pista no zero, Webjet 6720. Salvador, gol no 601, no centro da Serra. Autorização Galeão, nível 360.